mais marcantes, com suas garras prontas para dar mais uma patada mortal. Não tente me impedir, você só me deu desilusão.